Na nossa capital, todo mundo almoçando e ele acorda bem legal. E sai pela rua carregando uma muleta encardida, sofrida e que era bege ficou preta. Servente de pedreiro quando pensa em trabalhar, trabalha 2 horas e já volta a descansar. A pinga é seu uísque, o cachorro guardanapo, a roupa que ele usa é conhecida como trapo. Trampou de garçom, é isso que ele diz, mas foi surpreendido com o dedo no nariz. Andava dividido pelo sim e pelo não. E o que vamos fazer pra libertar o Cascão? Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão é meu tio e ele vem aí enrolando todo mundo pra se divertir. Cascão é um cara muito enrolado, só inventa atrapalhado e diz que é advogado. Advogado não é nada, o Cascão é enrolão. Todo mundo bate palma e chama ele no portão. Cascão me falou que tem um carro bacana, muita mulherada e casa em Copacabana. Eu descobri que era mentira, o Cascão fuma bagana. Sempre corre da polícia, muito azar e pouca grana. Eu juro pra vocês que eu não sei falar inglês. Cascão é meu tio, mas dou ele pra vocês. Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão. Chute, cinza velho e desbotado. Andava pela rua parecendo um tarado. Pirado ou mentiroso, não tenho conclusão. Apenas o pingente do grande Cascão. Preto, gordo, baixinho e faltando um dente. Era manco de uma perna e só vivia doente. Saber de estudar, ele não queria. E passava sua vida só na marizia. Cobradores o chamam pra pagar o atrasado. Ele diz que vai a loto conferir o resultado. Eu acho meio estranho, o cara é complicado. Como ganhar na loto sem ao menos ter jogado? Cara complicado, não sei o que farão pra aprontar um milagre e libertar o Cascão. Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão, Cascão.